Pode gravar. Tudo Oi. Bem? Oi. Voltou, né? Oi. Ela tá Oi. Com o microfone aí na boca pra poder... Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Voltei. Você falou que eu podia voltar, eu voltei, claro, né? Volta. A gente gosta que você venha aqui falar com a gente. É, vem falar, né? Porque assim... Tá feio o nerdote, né? Tá bem complicado. Tá feio assim, ó. Tá complicado. Mas vai melhorar. Vai, né? Muita rebeldia, né? É. Do hospital nerdote pra você, do tio. Assim, as pessoas não querem acreditar, né? Aí dou fazer o nerdócio torcer. Fazer uma brincadeira torcer por seu por mortal nerdócio. Ó, ó. Ó, fazer o nerdócio aqui. Você sabe tanto eu tô mortando a Tartaz? Não. Não? Não? Não. Não sabe. Mas você acredita que eu tô mortando a do Martoisa? Tá fazendo algum sinal com a mão. Tô. Mas você não tá vendo? Não, não tô vendo. Mas você tá acreditando neu? Eu acredito. Acredita neu, né? Eu tô fazendo o nerdócio aqui. Eu acredito. Acredita, né? Eu não tô vendo, mas eu acredito. Então, assim, deixa eu espitar. É isso que tem de acontecer com as pessoas, né? Porque você não vê espírito, só de uma pessoa, né? Mas você tem de acreditar de nem o tio a tia. Ele acreditou neu. Acreditar sem ver. Acreditar sem ver, né? Se vocês pudessem ver tudo que tá acontecendo, ninguém ia fazer mais dormido. Ia todo mundo ficar atordado assim, então... Ah! Ah! Ah! Meu Deus! Até que eu fiz. Ia ficar todo mundo assim. Ia ficar. De nem doido, sabe? Eu não ia conseguir nem andar na rua. Não, nem não. Em casa. Acho que nem em casa ia conseguir ficar. Aqui. Dentro da casa tem um monte de gente aí, tem um monte de Mas coisa. Mas deixa eu tentar um cerdedo por você. É. Isso vai acontecer. Porque as coisas vão ser mortadas. Sabe isso serviu? Vai acontecer. Vão abrir a mediunidade aí de um monte de gente. Vão. Assim, até quem não tem olho pra ver, vai ver. Vai ver. Vai ver. Aí a toda ela ficar mais feia do que tá. Porque a pessoa tem que acreditar, né? Assim, ninguém tem que acreditar. Imagina eles fazendo isso num ateu, hein? Uma pessoa que não acredita em nada. Eu vou tentar de ver. Estão falando vai assim. Vai ser legal. Não né? Tem nada aí. Eu vou falar, haha, tem, vocês vão ver. Vai todo mundo ver eu. Eu sou bonitinha. Eu sei. É. Sei. Eu vou falar inteligente, por inteligente, inteligente. Muito. Fala de mecânica quântica na brincadeira. Eu falo. Você viu que eu aprendi a palavra, Dutti? Você viu a palavra que eu aprendi? Qual foi a palavra? Animismo. Animismo. A manifestação do próprio espírito. É, é. Você tá no animismo, você tá se manifestando. Eu aprendi outra palavra. Eu aprendi outra palavra a torcer. Mistificação. Mistificação. Tô aprendendo muito torcer, tá me espitando. Muito bom. Você vê, eu tô evoluindo, Tundortinho. Tá evoluindo bastante. Tô, viu? Tá tô. Aqui, tá aprendendo bastante coisa, né? Tô, por isso eu dou de vir. Aí eu falo pra você, olá, tá lá de novo, esse aí dorta, esse aí tem a aprender. Tá lá de novo. Oi! Tem gente aqui que eu não tinha visto antes. Tá todo mundo... Oi! Tem uma galera boa aí, né? Tem. Vamos vir ver a gente. Chama. Ah, se eles quiserem vir. Vem ver a gente. Fala pra ele. Vem ver a gente. A gente é legal. Vem, não, tô tá falando. Vergonha, tô falando do pessoal ali, ó. É? Tô falando daquele pessoal ali, ó. Chama. Pra eles virem pra cá com você, né? Vem. Eu sou legal. Pega o avião, né? Pega um ônibus. Perda, verdando. Vem andando. Vai valer a pena. Vai. Tem muito espírito aqui, ó, querendo falar, né? Os espíritos gostam de se comunicar, né? Dorta. Aquele moço que veio no céu, ele é barbo. O Oxo. É, aquele ali fala mesmo. Veio bidar, né? Ele birda. Ele fala mesmo. Tem que falar, né? Porque assim, eu venho a ti, aí eu falo assim, fica todo mundo rindo, ah, ela é endossada. Não, eu sou séria. Sou séria. Às vezes a pessoa pensa que tá brincando, mas tá falando uma coisa muito séria. Sério? Tá falando uma coisa bem séria. É, aí tem que esturtar, sabe? O problema é que a pessoa vê, mas não esturta. Olha, mas não enxerga. Isso. Isso aí. Muito burro, né? Tem que começar a apertar mais atenção. Tá falando com clareza, não tá? Tô. As coisas estão sendo explicadas bem mastigadinha, não tá? Tá. Tá bem. Tem muita gente que falou que... Tem muita gente que falou que não conseguia aprender lendo livro, não conseguia aprender... É porque tem aquela palavra difícil, né? É. Eu, assim, eu tô aprendendo as palavras do Dorti, porque vocês não podem aprender também. É isso aí. Não é? Assim, a gente até... Assim, ele donha... Você é donha de uma torre, Zé Vindo Artia? Você é donha de uma torre? Você é donha de uma torre, Zé Vindo Artia? Não, não. Não, eu, né? Eu gasto. Então, deixa eu perguntar pra vocês. Eu gasto. Por que vocês acham, por que vocês são burros de pensar que o Dortinho vai vir até ti, ficar fingindo, te tratar do espírito, pra ficar... Você estuda, não estuda? Estudo, estudo. Então, você acha que ele vai ficar estudando, pra vir até te dar, tá? Pra fingir, pra falar pra vocês um monte de bertela? Não, ele não é burro assim não, senão eu vou bater no cedo, Dorti. Se você for burro assim... Tem gente que gosta da mensagem, tem gente que não gosta, Dorti, não. Dorti, Tomé te fala mal do cê, né? É, mas não tem problema não, eu não ligo não. Sabe por quê que ele fala mal do cê? Por ter ele esterlinho seu cê. É mesmo? Por quê? É. Mas esse eu não é muito bom não. Não é fácil, fala pra não, eles. Não é bom não, melhor mas não. Mas sabe por quê? Porque a pessoa tem inveja do cê. É mesmo? É. Caramba. Sabe por quê? A pessoa nem sabe que tem inveja de você, mas ela tem. Porque você tem muita luz, sabe? Ah, obrigado. Muita luz. Eu não sinto não, né? Eu não acho nada disso. Ah, mas eu quando sinto. Quando eles vieram falar de mim, eles usaram a Sabrina, né? Incorporaram na Sabrina e começaram a falar um monte de coisa. Aí eu falei, ó... Ela também tem. Vocês estão malucos, porque eu não acredito em nada disso. Não sou nada disso aí, não. Mas tem que acreditar, sabe? Porque eles têm inveja de você. Se as pessoas estão falando mal de você, elas teriam estar no lugar de você. Entendi. Entende? Mas não adianta, vocês não são evoluídos que nem o tio. Eu falo mesmo, não dou todo de ouvir no ouve. É o espírito que tá falando, não sou eu não. É, eu falo mesmo. Não cai em cima de mim não. Dorti, mas você tem que falar assim, eu sou mesmo, eu sou bom, eu faço a toda pra ajudar. Você tem que falar, você não, ajudar eu quero. Você ajudar, tem quero. Ajudar você quero. Faz muita talidade. Ajudar eu quero, ajudar. Esse moço aí, ó, ele faz. Faz. Faz muitas coisas pra ajudar. Bastante. Muita. Faz coisa dormindo que ele nem lembra. Muita. Vai um monte de lugar. Vai mesmo. Nem lembra de nada. Não lembra de nada. Será que ele vai aguentar lembrar? Não. Vai não, por isso que não deixam lembrar, né? Não, vai não. Você deve estar assustada. Eu fiz isso. Fez. Ajudei assim? Ajudou. Vocês não sabem o poder de vocês. Dortei. Quando a gente está desencarnado, a gente já está acostumado, né? É. Mas quando está encarnado, a gente esquece, aí as coisas que a gente já conhece vira nova. Mas deixa eu falar para você um negócio. Você vai começar a lembrar de tudo. Ih, ferrou. Sabe por quê? Porque eles vão ter leite e você tonte a coisa. Ah, entende? Entendi. Você mostrar. Porque assim, como você tem falado muito que um espírito tiver em você, a pessoa tão acreditando em você, entende? Sim. E aí você vai ter que tontar, você tá vendo? Da pessoa poder acreditar que realmente tá acontecendo. Sim. Entende? Aí vai vir umas coisas aí, lembrança, né? As lembranças aí, né? Não, você vai lembrar de tudo, não vai lembrar o potinho, não. Você vai lembrar de tudo. Ih, ferrou, hein? Entendeu? Acho que até o meu jeito vai mudar, então. Vai, você vai lembrar. Você vai ficar mais sério. É. Vai acabar a bobeira que eu faço? Ah, Juliana? Não, só um portinho. Deixa só um portinho, Teodoro. Só um portinho. Né? Mas a Terra, moça, te fita torcer, ela vai ter te ajudar muito a torcer. Porque você vai, assim, vai ter dia que você vai ficar muito triste. Porque, assim, Voltar, né? É, lembrar, já quer voltar, imagina também, lembrar, né? Também, mas você vai ficar muito triste. Que você vai ver o desespero da pessoa. Você tá vendo que tem muita gente morrendo, né? É, tá desencarnando, né? E sabe fala, que a desencarnando. Pessoa, né? Desencarnando. Isso. E sabe o que a pessoa tá pensando? Ah. Eu podia ter feito mais. Eu podia é ter assim, né? Eu podia ter estudado mais, eu podia ter buscado mais, ter eu podia mais. Ter aberto o olho. Aí ela fala assim, Oxalá, por favorzinho, deixa eu voltar, deixa eu fazer. Aí já era. Tá bom o tempo. Já era. Adola. Perdeu a chance. Então, a gente tá falando isso pra vocês poderem fazer diferente. Pra poder ajudar, pra poder olhar pro outro, entendeu? Pra poder ver o outro. Fala, tio, fala. O que você faz pra ajudar o outro? Você não leva nerdócio pra ajudar o outro? Tonta, vem cá, tonta. Ele gosta de... Vem cá, tonta. Ele dá comida, ele dá comida. Vem cá, tonta, tonta. O que você faz? Tonta, tonta. Eu dou te tonte. Tonta aí, tonta aí. Tonta, o que você faz? Aqui a gente faz de tudo um pouquinho, né? A gente ajuda as pessoas que precisam na rua, né? É uma das nossas tarefas aqui, né? Ajudar os moradores de rua. A gente dá alimentos, dá itens de kit higiênico para os que precisam. Barba, barba, barba. Mas assim, a gente trabalha em conjunto, né? Que se não fosse as pessoas que trazem aqui os alimentos, os papéis higiênicos... Verdade. Então, assim, é tudo um conjunto, né? Todo mundo sai, ajuda. E o que você sente quando você dá uma comida para alguém? Ah, muito amor, muita alegria. Deu falar por você? Você tá estudando, né? Assim, Oxalá, né? Jesus Cristo. Você estuta ele, né? É bom estutar, né? É bom. Vamos estutar, gente? É bom. Vamos estutar, eu sei. Vocês não estutam, né? Você já pensa assim, vou fazer por Leo. Aí vai chegar lá em cima e vai falar assim, podia ter feito pelo outro, né? Que chega lá as coisas, né? Vai ver as coisas como elas são realmente e é bem maior do que se imagina. Assim, deixa eu falar por vocês. Eu não fito normal, não, né? Lá o nerdócio é feio. Vou falar por vocês. Vocês ficam aí pensando só em vocês. Uhum. É pra lá te observam, hein? Se eu fosse vocês, eu tô aqui, ó. Eu nem andava, eu tô aqui, ó. Pra fazer coisa, pra poder não ir pra lá. Não é, tio? Vamos torrer, vamos ajudar. É, já foi um desdobramento pros lugarzinhos aí. O negócio é pesado. E vai pro lugar pior ainda, hein? Vai pra lugar pior. Sabe por quê? Tem gente que te faz muita maldade. Muita maldade. Você nem imagina a maldade que é feita. E às vezes não percebe que tá fazendo a maldade. É. Ou acha que a maldade que fez foi muito pequenininho e, na verdade, pra espiritualidade é muito grande. Ó, quando Jesus Cristo tava em terra, já tinha muita maldade, né? Uhum. Aí ele veio, falou assim, alguma coisa vai aprender. Não, palestra desaprendeu. E a coisa só piolou. E piolou tanto. Te falar assim, acaba tudo. Tem espírito que fala isso, né? É, por ter assim, é tanta indatidão, te dá, não dá nem vontade de ajudar, sabe? Tem espírito que já tá enjoado já, né? É por ter assim, já tá triste já. A gente fala, a gente quer ajudar e ninguém quer ser ajudado. Também eu vou ajudar o dente não ter ser ajudado. É. Também te levo a luz para o dente de sua tertulidão. Depois de tanta informação, né? Depois de tanta coisa que já foi trazida, né? Antigamente não tinha, mas hoje em dia tem, né? Tem tanta coisa. Aí fala assim, não telo ler, então vai estudar. Não telo estudar, então vai ao lugar ver. Não dorta de estar vendo isso aí? Então venha te ver, gente. Vem ver, a gente é bonito. Pessoalmente, né? É. O Dorte é bonito, fala bem. Né? Inteligente. A Dati, ó, é legal. Ela dá um abraço dortoso. Aí, viu? Tio vai sentir bem. A Dati, a Fih, tá rindo, ó. Fazer um lanchinho é legal. É, né? Comer um, né? Um negocinho, né? É. Vamos tentar, gente. Senão vocês vão tudo por mal. Eu falo mesmo, Dati. Eu falo mesmo, vocês vão tudo por mal. E lá é muito feio. Depois, assim, eu vou ter te ajudar por ter evoluído, né, tio? Isso aí. Eu não tenho mais tarde, não. A tia é ruim. Lá em Aluanda é legal. Já fui lá. Ah, já fui. Lá é legal, né? Eles nem deixam lembrar muito, assim, porque o pouco que eu lembrei já foi complicado. Você não tinha voltar, né? Você entra em depressão, né? Quando você volta pra cá, né? Depressão máxima. Por ter assim, você fala assim. Por ter, eu tô livre pra estar. Eu sou burro. Eu sou burro, porque lá é tão bom. A teacher fala um tchumbá é ruim, né? Mas ruim mesmo é ti. Ruim mesmo é ti. Mas vir pra cá é uma benção, né? Pra gente poder evoluir, né? É. É uma benção. É uma chance, né, do tio? É uma chance boa. É uma benção pra tentar evoluir. Pra ter não ter tortadinho do A maioria vem e arruma mais problema, né? É. Arruma mais débito. É. Eu falo assim, tem muita gente, Arti, né, vivendo Arti em terra. Eu falo assim, de quase todo mundo no, vai ter que voltar muitas vezes. Você acredita, Nil? Eu acredito. Só que vai ter que voltar muitas vezes em outro planeta, né? Por ter esse Arti, né, vai evoluir, né? E eu vou evoluir junto. Eu não vou torcer, não, lá pro outro lugar. Eu não sou vai, não, boba. Vai. Você não vai gostar, não. Eu não, não sou boba. Não vai gostar, não. Sou boba, não. Não. Não tem pizza, não tem lasanha, não tem micro-ondas, não tem carro. Não tem bala. Não tem avião, não tem bala. Não vai ter bala. Vocês acham que a arte assim, é, evoluída assim, nessa coisa física, né? Assim, evoluída. Isso a tia, sabe? Lá por onde vocês vão, é muito, muito, muito, muito, muito antes. Ah, sim. Vocês vão voltar lá pro tempo... Da pré-história. É. É. Da pré-história. Certo que é difícil. Assim, arte pelo menos é fácil, né? Vai ser homo habilis de novo, fala. Homo habilis. Muito difícil isso, né? Homo habilis. Homo habilis. Isso. Isso aí, vai ser isso aí que eu te falo. Vai ser homo habilis de novo. Vai voltar muito. Não vai nem falar, vai ficar grunhindo assim. Gru... é. Fati. Tá. E essa você tá batendo. Vai ser pior de cachorro, porque cachorro ainda late. Cachorro ainda late. Ah, tem cachorro que até fala, tem cachorro que parece que tá falando, né? Cachorro vai... Tem gato que fala, sabia? Já viu uns gatos que parece que tá falando? Meu. Você tá falando, né? Você revolucionou tudo burro. Vai mesmo. Vai torcer. O cérebro vai diminuir, né? Se é possível isso, né, Dati? Porque tem mais pessoa aí, né? Deu falar pra você. Essa pessoa famosa aí. Elas são tudo burra. É. Porque elas assim falam assim, eu vou falar que eu sei. Você não sabe nada. Sabe nada, sabe pouco. Entendeu? Não sabe que eu vou falar não, por ser inteligente, acho que ele se fala assim, ó. Eu não sei nada, porque tanto menos eu sei, mais eu posso aprender. Isso. Burra te fala, eu sei tudo. Quanto mais aprende, mais a gente percebe que... Eu falo, que eu não sei nada. Tudo, eu ainda tenho muito a aprender, e vocês não vão ter? Nem Jesus sabe tudo. Sabe que tem isso? A gente, quando a gente faz desencarne, a gente aprende a se livrar do erro, da ambição, de ter poder. Não, eu sei que tem espírito mais evoluído que eu. E eu não tenho problema em falar não. Assim, lá na outra casa que eu vou na menina deu, eu falo... Que eu não sei fazer certa coisa. E eu peço ajuda. E não tem problema fazer isso, né? Tem tudo. Você sabe tudo? Te perguntou você? Eu sei muito pouco. E você fala assim, eu vou tentar botar pra aprender. Tem gente que acha que eu sei tudo, fica perguntando tudo pra mim, eu não sei. Eles tudo. Acham até que você é Jesus Cristo. Sei, tô longe. Eles falam assim, Dortinho, então até eu perturbar. Tô longe. Você vai ficar assim. Tô longe dessa evolução aí. Tô longe. Não, é. Assim, mas eu falo a torcer. Vocês vão evoluir, vocês poderem entular do próprio pensamento de vocês. É isso aí. Sabe? Porque assim, vamos prestar atenção? Deus é um só, né? E assim, se Deus é tudo, a gente tem que ter vindo dele, né? Com certeza. Entendeu? Então, se a gente veio dele, a gente tem um porto do que ele tem. Tem um pouquinho. Não tem? Tem uma centelha, fala, centelha. Centelha. Isso. Então, a gente pode aprender para desenvolver, para a gente conhecer mais. Porque tá tudo na gente. Basta a gente ter ler. Isso aí. Você sabe, tio, você vai abrir muita coisa, né? Vai abrir uma mediunidade? Muita coisa. Eles estão dizendo isso, né? Muita coisa. Eles estão dizendo que vai abrir. O Paulo também falou, conhece o Paulo? Conheço. Ali, o Paulo ali. Ué? Ele é bonitinho, né? Ele não tem sorte não, hein? É legal fazer assim nele, né, Dati? O Paulo fala, ele fala pra mim, vai, eles vão abrir tudo em você, Pedro, eles vão abrir tudo em você. Fala aí, Paulo, chega aí. Mas isso não é fala novidade. Aí, Paulo, o que você fala aí? Fala, eu gosto de conversar. Fala pra eu. Você gosta de conversar? Eu gosto. É, o Pedro é... Pedro veio pra mudar, ele, né? Ele é sinistro. Eu? É sinistro. O Pedro vem da onde que eu vim. Pedro vai trabalhar lá. Ah, ele vai trabalhar lá. Bastante. Ele que vai, faz a limpeza e volta aqui pra cima. Aí ele tá vindo. Vem limpar. Que legal. É legal? O couro come. E ninguém vê, né? Não é assim? Mas você acha que você também não faz isso? Ah, um pouquinho. Eu tô aprendendo com o Pedro. Ele me ensina. Ele vai de frente e eu vou atrás dele. Mas ele também é. Ele também é. Tá sinistinho. Ele é sinistro, ele tem conhecimento. Tem conhecimento grande. Mas eu tô aqui pra aprender. Eu tô aqui pra limpar. Aí depois que eu tiver limpo... Ele vai evoluir bastante. Depois que eu sair da triagem, tô na triagem. Foi Jesus que chamou ele. E a triagem é... A triagem aqui é... A peneira aqui... É difícil. Mas eu falar por você, tem muita gente torcer. Como é que é? Tem muita gente torcer te ajudando. Tem muita gente com ah, você. Sim, mas não é só comigo, não. Tá com todo mundo aqui. Você entrou aqui dentro. É que vocês estão sentindo torcida boa? Você é Dortalo onde virou a tia? Dortalo, fala pra eu. Fala, gente. Dortei. Eu perdo tudo e de repente tá assim, ó. Dortalo, vocês não sabem falar, não? Pode falar. Doutor. Doutor, oi, meus amigos ali, ó. Tô esse todo mundo ali, ó. Você é Dortalo? E você aí, Artaz? Doutor? Doutor. Todo mundo doutor. Fala pra eu, o que você sentiu, torno ver a ti? Senta-te. Patotar-te. Dati, deixa eu sentar te patotar pra pessoa, tia, ela sentiu. Fita. Então fala de pertinho. Tá com vergonha. Fala. Tente você sentir. Paz, eu me encontrei. Eu tinha até muita dificuldade pra dormir, eu tinha muita insônia. Eu fui pra casa. Não, por la tarde não. Nada acontece por la tarde. É, um por acaso que a gente diz assim, no sentido de Deus coloca, né? É, muito espírito essa, também. É. E aí eu comecei a assistir, eu ficava louca mandando mensagem, que eu queria vir aqui, mas estava uma ânsia de conhecer a casa, de mais próximo e tal, só que estava no meio da pandemia, né? E aí quando eu soube que a Jace estava lá no Telegram, e uma amiga me avisou, falou, você queria estar aberto lá? Eu corri para me inscrever logo na primeira semana e, assim, eu me encontrei, eu adoro, via, eu por mim eu viria todos os dias. Mas é que às vezes não consigo, alguma coisa ou outra, e não algumas dificuldades. Deixa eu tentar. Mas eu sinto falta quando eu não venho, mas eu adoro. Eles vão ter lhe a fartar, sabe? Por ter ele não dorta. Toda a gente tá a pessoa pra luz, eles não gostam, né? Aí tem que acostumar, né? É. Você viu que está tão descendo tua menina, deu, né? Vale a coisa, né? Várias coisas. Estão tentando, né? Mas não vou torcidir. Eu digo. E assim, você tá sentindo mais assim, paz? Muita. Tá sentindo. Até a reforma íntima, né? Porque é difícil. Verdade, muito. Você colocado à prova toda hora. Você tá vendo o defeito que você tem? Nossa. Muito, né? Que é muito mal. Todo mundo tem. E quando eu tropeço, eu me sinto, eu fico muito mal no dia seguinte. Não, porque mas às não vezes é... a gente comete. Assim, não fita tupão doce não, sabe por quê? Errar a gente erra, mas você erra e você fala assim, eu errei e eu tenho mudar. Sim. Entendeu? Tá vendo, gente? Ela tem vergonha de falar, mas ela tá falando ser tão tutando. Ela veio a ti e ela sentiu paz, ela sentiu luz. Por ter a ti é uma taça de luz, sabe? Claro. Entende? É. Tá. Quer ver se dá uma parada, para. É. Ele tenta também, né? E você? Você vê a primeira vez a ti? Não. Não? Você já veio mais vezes? E o tio, você acha da tia? Ah, eu venho toda quarta-feira. Toda? Essa aí, dorta. E você já... se acha da tia? Eu adoro vir aqui. Aqui, pra mim, é como se fosse uma família. Eu me sinto de verdade. Ah, que bonitinha ela. Vou mandar um abraço depois. Eu adoro, acho, assim, tá me fazendo muito bem. E o tete palavra de o espírito te vendo o tio Pedro tá fazendo na vida dorcer? Nossa, melhorou minha vida completamente, porque eu aprendi a fazer a reforma íntima. E era uma coisa... Aprendi não, assim, humildemente falando, estou tentando. Mas eu aprendi o caminho. Tá tão cedindo. Aprendi o caminho. De portinho, portinho. É como se fosse mais tardinha. Você tá cedindo dedal por dedal. E sabe, importante, você tá aí fazendo sozinha. Por tio Ceté. E aí tá todo mundo lá doce assim, ó. Tá todo mundo gostando da evolução. E você? Você vem toda vez a ti, né? Você é danado. Eu adoro. Você dota? Eu, quando vim a primeira vez, eu quero estar aqui todo dia. Ele vai pedir posso até ver. Pra você sim. No dia que você não vem. Ah, tio Pedro. Gente boa, gente boa. Deixa eu vir. Vem aqui pra falar pra eu. Ele ia vir todo dia se você tivesse assistido todo dia. Ah, é muito bom. É muito bom. É muita paz, é muita coisa boa. Essa... Você sai da tia assim. Leve. Leve. É de sai leve. Direto sentado ali. Muito bom, muito olha. Bom. Olha. Tem al dente a primeira vez que vem a tia? Você e tem seus desacharam de hoje? E você vai ter levin de novo? Pra mim é um pouco difícil, porque vim de São Paulo. Né? Ah, meu Deus! Ah, muito longe isso? Só um pouquinho, né? Não dá pra vir andando? Não dá. Vim de avião. Você redatou pra vir aqui? Só pra vir aqui. Meu Deus! Cê, e olha que tem gente que te mola perto e não vem. Vocês estão tudo burro. Fala assim, vocês estão tudo burro. Ela veio de avião, viu? E hoje teve um monte de manifestação de espírito. Ela pegou um dia bom, né? Você viu? Todo mundo viu você. E você? Você é moço dela? Sou moço dela há mais 40 anos. Todo 40 tempo! Se amam mesmo, viu? Porque muito a paixão amor. Já não tem mais. Depois de 40 anos não existe mais paixão. É, é amor mesmo. Muito amor, né? O amor se transforma de vários jeitos. E as donas, vocês vão fazer reforma íntima? Eu estou fazendo. Tá fazendo? É como a amiga falou, né? É difícil. E ué. Todo dia você tropeça e fala, caramba, errei de novo. Né? Mas a gente encontra o erro, né? E tenta melhorar a cada dia. É. Pra mim tá muito. Assim, tá sendo uma transformação gigantesca depois que eu conheci a casa. Olha que legal. Ai, é bucho, tá isso, né? Um monte de vida melhorando, né? Dorcê, assim, eu tô botando você pra falar, porque o Dorti ele estuda muita coisa ruim. Aí o Tati estuda muita coisa boa pra dar muita força pra ele. É isso pra ele mesmo. Tá muito forte. E você a tarde dela? Vem cá. Fala pra eu. Primeira vez? E o que você sentiu hoje? Muita paz. Eu vim pra cá bastante conturbada. Vale a tosse então ter seu hoje? Sim. Ter leu te lá o seu da tia, hein? Não tem nem deixar assistir dar na luz, não, mas eu te ajudo. É, eu já tô há um tempo tentando vir aqui. Só que eu nunca consigo, não respondo também. Mas eu tô bastante. É, eu fiquei com muito medo do cachorro lá embaixo, porque eu tenho pânico. Ele não morde, não. Não, ele só fita assim, au, au, au. Vai parando. Mas eu subi tremendo. Mas pode subir, sobe pra fitar com a gente. Mas agora eu tô um pouco bem melhor do que quando eu cheguei, com certeza. Que bom. E você aí, ó, você? Você mesmo, você? Você mesmo, você? Você, André Roberto. Roberto. Ô, seu Roberto. Você estuda muito, né? Você estuda muito? Muito. E o que você acha do tio, os espíritos falam a ti? Olha só, a minha vinda aqui, eu já repeti isso aqui algumas vezes. Isso aqui para mim é uma aula, um aprendizado fantástico. E você já estuda muito em Tarza? Estudo. E a conclusão que eu já... Eu estudo há mais de 40 anos. Muito tempo aí. O tempo te serrama ela. Então, O problema não é o conhecimento em si, o problema é a transformação, né? A gente sabe disso. Não adianta ler, então, ler e não aprender. Então, a minha proposta é exatamente de aprendizado. Eu, graças a Deus, tenho a cabeça aberta para aprendizado. Eu não sou ortodoxo. Você é universalista. Ele é universalista. Tem um jeito universalista de ser. Então, eu venho aqui exatamente por causa disso. O aprendizado que eu estou tendo. E eu faço muita avaliação de tudo que é falado aqui. E você tão torda, tua esposa ruim te falando da Tarza? Olha, eu não perco meu tempo na internet para ver isso, não. Mas assim, eles te falam, o Tiff está fingindo. Mas olha só, eu sempre peço a Deus por ele, porque a proposta de trabalho... Entendeu? É difícil. Tem que ter couro, porque vai tomar cacetada, porque é do planeta, cara. Não tem jeito. É tudo burro que mora aqui. É complicado. Sabe, assim, é feio falar isso? Mas eu não lido. Vocês são tudo ignorante. Não ser, não. Se a pessoa te fala mal... Se a pessoa te fala mal, são ignorantes. Assim, o moço ali, ele falou... Ele turda. Ele tem conhecimento. E ele sabe o que o tio fala, é verdade. Então, vocês não sabem nada, só vê-lo assim, o normado, e fala assim, nossa, isso é mentira, porque vocês são ignorantes, porque vocês são peso na teva e vocês não acreditam na luz. Então, fita aí peso na teva, borbão vocês. Borbão. O Espírito disse que o seu Roberto vai ver muita coisa acontecer aqui. Vai. Vai ver muita coisa. E vai ver muita coisa te não ler livro. É verdade, livro, né? Porque muita coisa que é falada aqui são coisas inusitadas. Não tem publicado em lugar nenhum. Ele nos perlou, se fosse ver hoje, assim, de pensar te doidinha, ela, mas... Doutor Deu! Gostei. Que bom! Eu sou descontraída. Isso é importante também. Muita coisa séria, de vez em quando tem que dar uma descontraída também. Mas eu falo bárbaro com eles também, né? Chamei de dinolante, você viu? Ou só os outros, né? Os outros. Vocês te dortam da gente, a gente também dorta de vocês. E os dinolantes, eu também dorto de vocês, porque vocês ainda vão voltar pra gente. Vai. Deus faz aprender, né? Deus faz. E eu vou abraçar vocês. O Dortio Pedro vai abraçar vocês. A gente vai abraçar vocês e vai falar assim, ó. É bom conhecimento e a gente não vai ajudar vocês. Não vai falar assim, mas você já falou mal. A gente vai fazer isso? Não, a gente não vai fazer. Porque, assim, a pessoa às vezes tem medo de mudar porque tem medo de ser ajudado. Ué, se eu não falou mal, deu? A Dola tá vindo atrás, deu? A gente aqui não faz isso. Não faz isso. Realmente, então não precisa ter medo. Vamos viver a gente, vamos fazer reforma íntima. Ó. A moça veio lá de longe, ó. Doutor moço ali, ó, te adotei doce. São Paulo. Olha o sorriso dela, olha, que bonitinha ela, né? Casal bonito, né? Casal muito bonito. Muito. Jovens, né? Jeito jovial. Gente. Vocês têm todos ornado? Quantos anos? 50. Tão novo. Nem parece, né? Eu tenho muito mais que vocês. É isso que eu teria que falar pra vocês. Tá? Eu vou bola, dotei. Tem uma saudade, deu? Depois eu volto, hein? Ele doutor deu lá atrás, hein? Doutor deu? Doutor deu. Tô bom sorriso, ó. Tô feliz. Você, não fica com medo deles, não, hein? Você volta pra gente. A gente dota de todo mundo vem aqui, porque a gente quer ajudar. Aqui é todo mundo uma família. Se alguém precisar de ajuda, a gente vai ajudar, né, tio? Te vai ajudar. Tu tia, a gente puder ajudar. Se a gente não puder ajudar fazendo nada, a gente ajuda rezando e pedindo, né? E vocês acham rezar não é nada. Rezar é muita coisa, hein? Mas olha tanto médio tem a tia. Se a gente junto dar a mão faz assim, vamos rezar. Forte, né? Muda a vida de vocês, hein? Vou borla, hein? Falo muita coisa pra ela, perdi muita ajuda a ela. É mesmo? Perdi ajuda a ela. Pedem ajuda a ela? Pedem ajuda a ela. Ela ajuda, né? A outra também. Dorto dela? É. Fala assim, Juliana dos cachinhos. Juliana dos cachinhos, deixa eu ver. É bonito. Os cachinhos dela é bonito, eu acho legal. Da próxima vez você vem por ver. É bonito, é bonito. É lindo. Ela tem um negócio aqui igual um porquinho, já viu? Puta, você botou isso? Eu gosto. Você tá bonito? Tá bonitona, você. É o estilo, fala, é o estilo. É estilo. Ela é uma princesa, sabia? Lá onde ela... Melhor não falar isso, não. É? É. É? Eu sei. Eu só finge, eu não sei. Se falar aqui é elogio, é elogio. Ih, então nem vou falar que eu sei, hein? Fala quem ela é. Eu então, tá dando um problema aí, você fica falando quem é sua. Vai dar mais problema, hein? Tá dando um problema, danado. E você, e você? Eu não sei, não, você quer falar. Será que ela é uma siriana? Você não é Darty, né? Isso eu sei. Yeah. Nós não somos originários da Terra, né? Nenhum de nós, né? Não. Acho que são muito poucos que são daqui. Só o burro, bem burro mesmo. Ela também tem esse tabelo. O que você falou, também tinha o tabelo. O dela é menorzinho, o dela é menor. É. Dela é menor. Bonito. O da outra é maior, que do outro tá preso. É. É que tá preso o cabelo dela. É. E o seu? Deixa eu ver, É. Vou embora, gente. Tchau, bidada, viu? Tchau. Tchau, Dorti. Vamos junto. Passo de energia. É bem que eu queria ir junto, né? Eu tenho que ficar aqui. Ah, Deus, vai te ligando de sede, pô. Eu tô tão cedendo. Não vai, vai. Para, Sati. Oi? Então, te tomo só cedendo, tira, tira o Sati. Tá, eu segredo. Vamos.